história de amor já chegou ao fim. Fiquei louco, eu sei, por acreditar em um falso amor. Pela rua eu vou, tento te apagar do meu coração, mas volto a chorar, perdi a razão. Vou recomeçar longe de você. Fazer a minha vida valer outra vez. Vou esquecer você. Trocar a desilusão de quem me fez sofrer. Preciso aceitar, não vou me enganar. O tempo vai continuar. Preciso aceitar, não vou me enganar. O tempo vai continuar. Não dá mais. Perdi a razão. Vou recomeçar longe de você. Vou encontrar alguém pra fazer a minha vida valer outra vez. Vou esquecer você. Trocar a desilusão de quem me fez sofrer.